Ha. Contra. Quando se está com problema, como você vai resolver? Diz. Ha. Contra fluxo, ateia fogo, acende a esperança. No centro da tempestade, já imagino a bonança. Isso é ter confiança naquilo que se quer. Apesar da dispersão da voz em qualquer canto que puder. Quando se está frente a frente com a tempestade, o que fazer? Resolver, nem pense em querer correr. As pessoas têm medo do que não podem entender. Parece que esse mundo todo tempo quer nos enlouquecer. O espetáculo, onde tragédia e arte se misturam, onde o amor e a razão se desfiguram. Por isso que tô disposto a lhe trazer a cura, liberação de energia em sua forma mais pura. Vou como um jato não detectado pelo radar. Muita atenção pra com outro avião não se chocar, pra evitar um desastre. Continuar a voar, obcecado com vício que sabe onde quer chegar. Vejo o mundo em ruínas no centro do furacão. Ignorância permeia criação e destruição. No princípio era ritmo, harmonia nunca chegou. Ainda há muito pra fazer, pouco tempo restou. Sem intervenção divina externa ou aprovação paterna, andando com as próprias pernas. No trabalho ou na baderna, entre vermes e leões, passo por provações, provo minhas ações, sem fazer provocações. Descarto sua doutrina, não nasci pra rebanho. Se eu ficar na esquina, nunca vou saber meu tamanho. Cusão, pela cobiça, o conteúdo do embrulho. Perdi saindo fundo no orgulho. Na taraja baila, permanece a ignorância. Teses de evolução mascaram pura arrogância. Sempre a mesma ladainha até o limite da ânsia. A natureza é implacável, espere a última instância. Contra os problemas que estão à tua frente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente. Furacões, tufões, nada atrapalha a gente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente. Contra os problemas que estão à tua frente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente. Furacões, tufões, nada atrapalha a gente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente. Entra a cruz e a espada no grave choque da luta. Segura a bronca, não corre, irredutível conduta. Encaro a minha responsa, mato a onça no dente. Na tempestade que chega, eu vejo um rumo à frente. Ideias no pente, solucionando problemas, honrando minha patente. Sem ter medo de edemas, eu elevo o emblema. Levo meu lema ao povo e um dilúvio não tema. A salvação desenvolvo, pois vejo a bonança e a ela abrindo confiança a cada passo dado. Seguindo como combinado, lado a lado, a cada nó que desfaço. Também me considero um H.aço. Um homem de coragem, vai e luta até o final. Com garra, brio e força colossal. Age com destreza a cada ponto crucial. Compreende a natureza pra vencer o temporal. Tempestade torrencial, não existe mais calmaria. E cê vê no palma frente o que mais sobraria. No dia a dia, debate, duelo, indagação. Difícil manter-se frio, vivendo dias de cão. Não há trajeto seguro, se há futuro nem sei. Frente a vários problemas, onde me questionei. Se faço certo, errado, se desisto de tudo. Trancado na solidão, fico em silêncio e tudo parece não ter sentido. A um passo da depressão, poucas vitórias na vida, será que é tudo em vão? Perseverança é tudo, dedicação é preciso. Eu penso na solução, ou arco com prejuízo. Estrada incerta, minha lida de acerto quase sucesso. Pois se erro, tropeço, reflito e recomeço. Calvário de provação, onde o esforço eu não meço. Meus erros sem maldade, somente a Deus eu confesso. Contra os problemas que estão à tua frente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente. Furacões, tufões, nada atrapalha a gente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente. Contra os problemas que estão à tua frente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente. Furacões, tufões, nada atrapalha a gente. Contra a tempestade, siga firme e forte em frente.